처럼 Ella sent you with my love. 이 모두 지사해. Eu também sofri. Eu também senti. Atrás de mim, querendo mais dinheiro, se fico era meu fim. Então aí parceiro, caí no mundo, andei de Diadema até o Parque Novo Mundo. Lá eu tive abrigo, me recuperei, favela trincou, aí não te esquecerei. Mãe, eu fui embora, a senhora sabe, foi preciso, não foi por maldade. Onde o som me vê, que o corre dá dinheiro e passa direto. Então fiquei ligeiro, passou o vendaval, mãe, agora é tudo certo. O Eric nasceu, tá aqui seu novo neto. Mãe, muito obrigado por tudo que você aguentou. Só fita louca que você não me desprezou. Sou guerreiro, mãe, dei a volta por cima. Tenho fé e quem tem fé é, não desanima. Em sua homenagem fiz essa canção. Eu tenho minhas batalhas, mãe, mas tô firmão. Você sabe bem, mãe, que eu sou guerreiro. Boy é diferente, mata mãe por dinheiro. Eu sou diferente, por isso não entendo. O que sinto por você não tem preço, eu não vendo. Eu tenho refletido, ainda me lembro. Quando dei sumiço, você ficou sofrendo. Eu quero te abraçar, te pedir perdão. Desse jeito, mãe, em forma de canção eu vim aqui. Saudade, o que sinto por ela, só Deus é quem sabe. Hoje estou aqui, mãe, vim te ver. Vem me dar um abraço, cê precisa saber. Se pisei na bola, mãe, peço perdão. A vida é assim mesmo, ninguém é santo não. Aquela fita louca, é, eu refleti. Eu fui no que cê disse, por isso tô aqui. Mãe, aquelas fitas eu não faço mais. Eu fui no seu conselho e encontrei a minha paz. Porque eu tô firmão, mãe, eu resolvi. Eu vim te agradecer, por isso tô aqui. Só pra dizer, mãe, só pra dizer. Você é malandro quando você tá por cima. Quando a casa cai, cadê? Cadê aqueles parceiros? Cadê aquelas minas? É, malandro. Quando a casa cai, quando você vai pra cadeia, vê quem é que vai te visitar. Só sua mãe, vagabundo. Duas coisas na vida você pode ter certeza: que um dia você irá morrer, e que a única coisa que é verdadeira é amor de mãe. Aí, tô saindo fora, ladrão. Essa é uma homenagem da família Preto do Gueto, Elidinaldinho, aquela que é parceira, aquela que é firmeza, aquela verdadeira rainha. a nossa mãe. É desse jeito, mãe, eu vim aqui só pra dizer que te amo demais mesmo. Em você encontrei meu caminho, em você